Glamurosa, corpo sarado, pupugia, tudo empinado. Pitty bicha se assustou e correu. Que saudade do pichado que foi mil. Pichadão, pichadão, venha correndo pegar o seu pupuzão. Pichadão, pichadão, pitty bicha correu e me deixou na mão. Pichadão, pichadão, venha correndo pegar o seu pupuzão. Pichadão, pichadão, pitty bicha correu e me deixou na mão. Glamurosa, corpo sarado, pupugia, tudo empinado. Pititi bicha se assustou e correu. Que saudade do pichado que foi mil. Glamurosa, corpo sarado, pupugia, tudo empinado. Pititi bicha se assustou e correu. Que saudade do pichado que foi mil. Pichadão, pichadão, venha correndo pegar o seu popozão. Pichadão, pichadão, pitty bicha correu e me deixou na mão. Pichadão, pichadão, venha correndo pegar o seu popozão. Pichadão, pichadão, pitty bicha correu e me deixou na mão. Pichadão, pichadão, pichadão, pichadão. Glamurosa, corpo sarado, glamurosa, corpo sarado. Pitty bicha se assustou e correu.